Fruit and the Mind dominam o Golden Geek Awards 2018. As guerras clônicas chegam em Star Wars Legion. Jogo do Planeta dos Macacos está no Kickstarter. E Steamforge anuncia board game baseado em Devil May Cry. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de notícias aqui no Jogatina BG. Toda quinzena a gente aparece aqui com as novidades que devem nesse intervalo. No caso, o intervalo da semana é de 28 de março a 10 de abril. E eu, Zabuzeta, vou apresentar esse programa aqui. Lembrando, se você tá ouvindo no podcast, na versão de podcast e tal, você tá ouvindo a versão editada, mas saiba que essa gravação ela é feita ao vivo lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, onde o pessoal entra lá, dá um alô, como é o caso do Bruno Pinduca, do Roger Board Game, do Marcial, do Daniel Caires, Jandir e uma galera que tá acompanhando ao vivo. Novamente, muito obrigado a todos pela sua audiência. Também dá um alô aí pro Uri Klins, que acabou de chegar ali e mandou um alô pra galera. E com isso, vamos passar aqui as novidades, né, do Jogatina BG. Novamente aqui agradecendo de coração a todos que votaram no Jogatina BG durante a premiação, né, na fase final do Prêmio Ludopedia. Sem vocês a gente não é nada, então muito obrigado mesmo. Inclusive, falando já do evento em si, né, vai ter um evento do Diversão Offline no sábado, dia 27, às 17 horas. Vai ser entregue, vai ser feita a cerimônia de entrega do prêmio e eu vou estar lá no evento, então vão lá comparecer. Não sei se vai ter live do Covil ou não, talvez tenha, não sei exatamente, mas se tiver vai ser muito legal. Acompanhe, se você não tiver como ir no evento, vão lá e acompanha a live ou veja o vídeo depois, vai ser bem legal. E torçam pro Jogatina BG, vai que a gente ganha alguma coisa, né? Eu achei difícil, mas não custa tentar. Inclusive, vai ter diversas palestras no evento. E nós, do Jogatina BG, no caso eu, fui convidado para uma palestra lá a respeito de criação de conteúdo. Então, vamos lá acompanhar. Vai ser também no sábado, a 1h30 da tarde, até 10 para as 3. Vai ter uma palestra lá falando sobre jogos, desafio da produção de board games, né? De conteúdo sobre board games. Comigo, com o Kaká, com o Alan Farias, um beijo pra você. Jack Explicador, outro beijo. Fabrício, um beijo, Paulo Mesquita e a Karine. Na verdade, um beijo pra todo mundo aí, né? Eu não falei aí do Kaká, mas um beijo pra você também, Kaká. E quem vai mediar a conversa vai ser o Davi Coelho, então vai ser um papo muito legal. E se você estiver no evento, vão lá conferir a nossa palestra, nosso bate-papo lá, que vai ser bem interessante. Também, deixar outro recado muito importante aqui, falando a respeito do Ludopedia em si. Lembrando que o nosso próximo convidado do Ficha do Jogador é o Gama, e até semana que vem você consegue mandar perguntas pra ele responder durante o podcast de entrevistas. A gente faz todo mês, e ele vai ser o próximo convidado. Então, colabore, envie suas perguntas, que é muito importante vocês enviarem a pergunta pra eu elaborar um podcast ainda mais legal com o apoio de vocês. Falando em apoio, né, eu acho interessante abordar aqui que nós, o Jogatina BG, nós temos uma campanha de financiamento coletivo através do PicPay, onde temos assinantes que colaboram com valores a partir de R$1 e esse pessoal ajuda muito o Jogatina BG, inclusive ajuda a gente a participar de eventos, comprar câmeras novas e fazer todo esse conteúdo maravilhoso que a gente faz aqui no Jogatina BG graças a pessoas incríveis, como o caso do Marlon Cruz Braga, que é um dos nossos apoiadores, que ajuda o Jogatina BG mês a mês. Então, novamente, muito obrigado, um beijo no coração aí, Marlon Cruz Braga. Cara, esse nome pra mim é trava-língua, desculpa, Marlon, mas é verdade, pra quem tem dislexia e língua presa igual eu, né? E também, vale a pena citar aí que nós, o Jogatina BG, temos uma nossa loja parceira, que é a Bravo Jogos. A Bravo Jogos, ela tem diversas promoções, vários lançamentos, várias pré-vendas, inclusive o Root, o Vest, são jogos que eu quero muito conhecer, e você pode comprar lá com preços bem da hora na Bravo Jogos, pagar parcelado em 10 vezes sem juros no cartão de crédito e comprar com preço à vista, né, no boleto ali, na transferência bancária, com preço showzinho. Então entre em bravojogos.com.br e nisso já dou a deixa para ir pro próximo bloco do Mercado Nacional. Mercado Nacional, a gente começa lembrando, né, que vamos falar as notícias entre 28 de março a 10 de abril, né? Eu não pego todas as notícias. Até, se você reparar um pouco, eu abordo muito menos Mercado Nacional, porque as editoras, eu até incentivo, mandem as notícias que a gente divulga aqui sem cobrar nada. É uma coisa bem simples, né? Seus releases, suas outras coisas, mandem pra gente já divulgar aqui nos podcasts, no Telegram, não custa nada. E às vezes a gente tem que achar algumas coisas, como é o caso da primeira notícia que eu separei aqui, que lá no BGG, se você for ver a imagem lá do Ticket to Ride London, foi descoberta que a Galápagos subiu uma capa lá do Ticket to Ride Londres, né, traduzida, e vai ter, tem a logozinha lá, e será que vai ser uma novidade pro Diversão Offline? Bem possível, mas vamos torcer aí. Pra quem não sabe do que se trata esse Ticket to Ride Londres, ou Londres no caso, ele é um jogo semelhante ao New York, né? O New York, ele é um jogo menor, ele é uma escala menor do Ticket to Ride que você conhece, ou Europa, ou o tradicional, e ele é jogado bem mais rápido, né? Então ele é um jogo bem de levar no bolso e jogar jogar rapidinho e você não necessariamente se cabe no bolso, mas é a proposta dele é ser bem mais rápida, ser um minigame com a ideia do Ticket Ride. Tem gente que não gosta, tem gente que curtiu a ideia. E esse jogo do Londres, né, da versão Londres, vai vir pela Galápagos Jogos. Ainda não sabemos a data. E muita gente tá especulando que venha para o DOF São Paulo. Falando a respeito de novidades, né, vai abrir em breve aí, no, na verdade ainda esse ano, um financiamento coletivo do jogo O Bom do Videogame, né. Esse jogo é uma criação de Patrick Mateus, que é o designer por trás do Gnomópolis, e também do André Luiz Negrão, né, que são os dois designers desse jogo. E ele é um jogo sobre nostalgia do tempo dos videogames, né. E talvez o pessoal de muito novo talvez não conheça essa nostalgia, ou talvez a pessoa muito mais velha não sabe exatamente a nostalgia de ir pra uma locadora, ou às vezes juntar o dinheiro de você vender coisas, pra juntar dinheiro pra alugar jogos, pra você ir pra uma locadora, pra você comprar revistas. Eu no caso, eu nunca tive dinheiro pra revistas de videogame, infelizmente, na época que eu era criança, mas eu sei que muita gente fala aí da Ação Gamer, de outras revistas em geral, assim, que é bem legal. Inclusive, quando o Caio Corraine estava no Jogabilidade, ele fazia uma série de vídeos sobre essas revistas, bem legal. Depois procure lá, eu vou deixar um link pra vocês aqui, que é muito show. Então, esse jogo, assim, ele vai ter diversas cartas, onde você vai procurar padrões e certos comandos que você vai fazer, e cada carta que você vai ter é como se fosse um cartucho. Então ele faz toda a parte de sátira e paródias com vários jogos, inclusive tem diversos jogos que são interessantes, ainda não tem necessariamente a capa oficial, só tem essas imagens das cartas, da arte do jogo em si, que também já tá um show à parte. E a gente vai ver mais novidades em breve no futuro. Se você quiser saber um pouco mais, entre lá na fanpage deles, no O Bom do Videogame Tudo Junto. Você procura no Facebook, você encontra a fanpage, já tem a página também do jogo aqui na Ludopedia, e é isso, beleza? Ah, o Guilherme Toledo falando da Game Power, Super Games, depois fundiram a Super Game Power, né? Todas essas revistas aí são geniais. Internacional, eu começo com a notícia da Fantasy Flight, onde ela anunciou mais um Core 7. Pra quem gosta do jogo de miniatura Star Wars Legion, sabe que tem agora um novo Core 7 baseado na antiga, né, na antiga trilogia, na trilogia mais, entre aspas, mais recente, né, que é a trilogia lá do episódio 1 e 2, e é onde tinha as guerras clônicas, né. Você tinha lá o jovem Obi-Wan, você tinha Anakin Skywalker, você tinha General Grievous, né, que é um dos personagens que eu gosto muito, eu acho muito legal o design dele. Ele tem mais participação no, na série animada, né, do Clone Wars 2D. E esse novo set, ele vai vir com diversas... É, ele vai ter, essencialmente, no conteúdo básico, algumas miniaturas básicas, né, como o Grievous, o Obi-Wan, e algumas miniaturas tanto dos clones e robôs, como é o caso aqui, por exemplo, ó, os robozinhos, né, aquele que é giratório e tal, que você, ele vai girando, depois ele abre, aquelas unidades que são os comédias, né, em robô também. E como tem sempre, né, por parte da Fantasy Flight, eles sempre fazem divulgação da imagem depois de pintada e tal, fica animal. Olha só essa pintura e esse cenário e tudo. Então parece que você realmente tá num cenário de Star Wars. Isso é bem legal pra quem curte essa questão da miniatura e gosta de customizar, pintar, montar, né, porque ele é um jogo que você vai realmente monta ali. Lembrando, ele é um jogo de miniaturas que você tem que tem toda a regra de movimentação, cartas e tal, objetivos. E pra quem curte a temática de Star Wars, é o novo Core 7 baseado, né, no Clone Wars, e ele tá visto para o terceiro trimestre, né, ali depois de entre agosto até o final de setembro, para chegar ainda esse ano pela Fantasy Flight. Ainda não teve pronunciamento oficial por parte da Galápagos, que trouxe o jogo base primordial, né, o primeiro ali, mas quem sabe pode ser um anúncio em breve pela Galápagos Jogos. Próxima notícia aqui é da Devir Internacional. Ela anunciou um jogo chamado Paris, a Cidade das Luzes, né, a Cidade Iluminada, que em francês, se eu for dizer aqui, vai ser um francês nórdico, La Cité de la Lumière, sei lá, seria talvez uma coisa nesse sentido. E ele é um jogo do design José Antônio Abascal, que é o mesmo designer do Checkpoint Charlie, que foi lançado aqui no Brasil pela Devir também. Como ele é um jogo da Devir Internacional, não necessariamente a Devir aqui do Brasil, né, a Devir, ela é oriunda, né, da Península Ibérica, e lá foi anunciado esse jogo. E do que se trata o Paris, a Cidade da Luz, a Cidade Iluminada, sei lá, uma coisa nesse sentido. Ele vai ser um jogo exclusivo para dois jogadores, e ele passa num cenário onde a Paris, no final do século XIX, ela ia receber a grande feira mundial, e o grande chamariz da feira mundial era a eletricidade. E com isso, eles esbanjavam tudo possível para iluminar toda a cidade, para deixar quanto mais bonito de noite, aquela coisa iluminada de longe, sei lá, 500 km de longe, você pode ver que é luz, brincadeira. E a ideia do jogo é que ele vai ter toda uma questão de puzzle. Então, na primeira, ele vai ter duas fases. A fase de montar os prédios, então você vai fazendo prédios cada vez mais altos. E na segunda fase, você vai coletando peças e você vai montando toda a parte de iluminação, cumprindo objetivos e ganhando pontuação, né? Então, todo esse chamariz, toda essa parte das cores, fora que a arte da capa tá bem bonita, assim. ela parece mais uma pintura do que uma ilustração digital, né? Eu achei muito, muito maneira. Tomara que chegue no Brasil, talvez seja um jogo menor, que parece, aqui a gente tem noção do tamanho da caixa, mas pela proposta deve ser uma caixa ali bem menor do que as caixas tradicionais 30x30. Pra quem gosta aí de Vampira Máscara, né? Eu acho que 2018, 2019 tá sendo um ano perfeito pra quem gosta de Vampira Máscara, porque foi anunciado o retorno do RPG pela White Wolf, também jogos diversos. Aqui no Brasil também tem o retorno do jogo de carta bem antigo do Richard Garfield, também foi anunciado pela Conclave também, o Heritage, que vai ser um jogo Legacy, e foi anunciado em parceria pela White Wolf e a Flyos Games, mais um jogo Legacy baseado em Vampira Máscara. Ela vai se chamar Captors, né, ou Chapters, e vai ser um jogo Legacy, né, ele vai atender de 1 a 4 jogadores, ele vai trazer diversas miniaturas, e uma campanha diversa, assim, que você vai atender com os personagens, você vai, tem toda a questão das facções e tal. Ele tá previsto para 2020, através de um Kickstarter que vai financiar essa versão, né, e tomara que seja um sucesso, porque é o ano do vampiro, né. Fora isso, eu tenho que falar aí também do anúncio do Bloodlines, eu acho que talvez seja esse, de um jogo eletrônico de Vampira Máscara, uma continuação de outro jogo de storytelling, né, de ação e história em si, que é bem interessante, e tá chegando agora. Então esse é um ano que vai, os vampiros vão voltar ativa, né, depois de toda uma fase de crepuscular, né, digamos assim, agora tá na hora de vir os vampiros aí que a gente tá mais acostumado, né. Então é isso. Ainda falando com monstros, mas voltando aí na parte de videogame que eu citei agora há pouco, foi anunciado pela Steamforged, com a parceria com a Capcom, um jogo de tabuleiro baseado em Devil May Cry, né, a franquia de videogame de hack and slash, né, hack and slash é aquele gênero de você, como se fosse um beat'em up, só que normalmente mais aberto, com mais combos, em tridimensional e tal. E esse jogo, ele vai ser um jogo com miniaturas, diversas cartas, e a primeira vez que ela fez a parceria com a Capcom, ela trouxe o Resident Evil 2 The Board Game, que foi um sucesso no Kickstarter, e também com outras franquias além da Capcom, ela trouxe o Dark Souls, também trouxe o Horizon Zero Dawn, que foram sucessos no Kickstarter, que eles conseguem fazer uma parte de atrativo. Então pra quem curte a temática de Devil May Cry, vai ver aí um jogo bem maneiro, pelo que eu entendi, com várias cartas, várias ações, e principalmente miniaturas, e tá previsto pro ano que vem, através de uma campanha também no Kickstarter. O Devil May Cry The Blood Palace, né? É, o Devil May Cry, só lembrando que ele teve uma quinta iteração nos videogames, que saiu recentemente, foi um jogo bem, acho que talvez ainda esse ano saiu, foi um jogo muito elogiado, então pra quem curte, falaram que é um dos melhores da franquia, se não o melhor, então vão lá conferir também o videogame se você curte. Não é minha praia, mas eu sei que muita gente curte e só ouvi elogios. Partindo pra parte de premiação, né, a gente divulgou na semana quinzena retrasada, digamos assim, os indicados, né, ao Golden Geek Awards 2018, na qual saiu finalmente a premiação, né, eu fiz diversas apostas e o Root e o The Mind dominaram. Vou falar que todas as categorias relacionadas aos jogos e anunciando apenas o vencedor, né. Depois, se você quiser saber um pouco mais as outras posições, vou deixar um link também na postagem desse episódio para você conferir mais. Então, o jogo do ano, quem ganhou foi o Root. Jogo para dois jogadores, quem ganhou foi o Keyforge, o Call of the Archons. Arte e apresentação, Root ganhou. Jogo de carta, quem ganhou foi o The Mind. Eu postei no Keyforge, achei estranho, enfim. Jogo cooperativo, The Mind ganhou. Tinha muito jogo bom em The Mind. Muita gente... The Mind é assim, ó. É um jogo 8-80. Ou você ama ou você odeia, né? Então, no caso ali, a galera amou bastante porque ganhou muitos prêmios. A melhor expansão do ano foi para Scythe, The Rise of Fenris. O jogo familiar do ano foi The Clocks of Cadenberg. O jogo inovação do ano foi Root. O jogo festivo foi The Mind. O Print and Play foi Orchid, a 9 Card Solitaire Game, que teve até uma recentemente no Ludopedia, alguém fazendo um post, foi bem legal lá, então vão lá conferir depois no Ludopedia. O jogo solo foi o Dead Split Clever. O jogo estratégico foi o Brass. O jogo temático foi Root. E por fim, o jogo Wargame, quem ganhou foi o Hannibal e Hamilcar. Muitas das minhas apostas, obviamente, não ganharam aqui, mas, cara, eu fiquei feliz que eu acho o Root muito legal. Inclusive, você pode comprar em pré-venda lá na Bravo Jogos, na nossa loja parceira, e você pode comprar tanto com a expansão, né? Tá chegando no Brasil aí no final do mês de maio, e é isso, beleza? No Kickstarter, separei três destaques aqui pra vocês, certo? O primeiro destaque é o Kingdom Rush Rift in Time. Esse jogo, ele é um jogo analógico, né? Baseado num jogo eletrônico. Um jogo bem famoso pra quem jogou em sites como Newground, no celular. Esse jogo tem diversas iterações, né, eletrônicas. E tá saindo agora uma versão board game baseado no jogo eletrônico. Ele é um jogo, querendo ou não, um jogo de tower defense, né? De defesa com várias waves de monstros, né? Tem alguns elogios aqui por parte parte de quem produz conteúdo e tal. Ele vai ser um jogo de campanha totalmente cooperativo, com Tower Defense, e todo o lance de você colocar os seus ataques com peças do estilo Tetris, assim, onde você vai encaixando e você vai derrotando as waves de monstros, né? Cada jogador vai ter um herói que vai controlar. Esse herói, ele joga diferente dos outros jogadores, então ele é assimétrico nessa questão. Ele atende de 1 a 4 jogadores. O tempo dele tá de 60 a 90 minutos. Ele tem aqui até uns GIFs aqui pra quem tá na versão ao vivo, mas depois você pode conferir também o link que eu vou deixar na postagem, demonstrando como que é colocada a questão dos ataques, né? Então, por exemplo, vai vir uma peça ali que vai ter diversos monstros, então os jogadores vão competir pra colocar os ataques naqueles locais, e os ataques, por exemplo, tem uma peça em L de 3 por 2, aí você pode cobrir os inimigos nesse momento ali. Além disso, você vai ter nos twists, né? A questão da campanha também, você vai ter as miniaturas, então ele mostra quais são os heróis, vai ter a Aléria, que vai ser a Swiftwind, você vai ter o Magnus, que é o Spellbanner, Bane, o Ignus, que é um cara de fogo e tal, o Malak, que é o Hammer Fury. O jogo em si, ele vai vir com diversos conteúdos, ele vai ter diversas peças de cartonado, que vai representar o tabuleiro, vai ser diversas fichas, assim, que lembra até bem por cima, assim, tipo as peças do estilo Baron Park e tal. Aí vai ter diversos tokens, muitos outros tokens de dano, cartas de torre, cartas de horda, cartas de referência, você vai ter os elementos plásticos, né, e outras coisas que você vai ter no jogo, fora que você vai ter os soldadinhos, que você vai ter uns meeples e tal. Além disso, você vai ter cada jogador controlando seu herói, você vai ter tabuleiro, né, o playmat dele, onde vai ter todas as informações, as habilidades especiais e tudo mais. E a campanha, ela pediu $20 mil, atualmente tá em quase 205 mil arrecadados, faltam 22 dias. O pledge pra você adquirir o jogo é de $59, você consegue o pledge básico, mas $59 você consegue a versão deluxe do jogo, certo? Você pode pegar com também a versão em 4 pessoas, pra você rachar com a galera e tal, pra você baratear frete e outras coisas. Entrega no Brasil, sim, previsto com um valor de frete de $35 a $45, né, que é a última zona de entrega, que é a zona mais cara de frete. Bem show pra quem curte aí o Kingdom Rush, e agora a versão de tabuleiro chamado Rift in Time. Segundo Kickstarter, é um jogo solo, ele chama Maquis, ou Maquis, sei lá qual seja a pronúncia dele, parece um jogo interessante, até porque por isso eu separei ele aqui. Ele é um jogo solitário, né, de alocação de trabalhadores, estratégico, onde ele passa na França durante a ocupação nazista, né, então você vai ter toda uma questão de a resistência, você tem os meeples de soldados, os meeples da milícia e tal, onde você vai ter toda a questão de você alocar no tabuleiro, né, você vai alocar justamente pra distribuir os jornais obscuros, né, que não pode ser divulgados ali pra galera que apoia o nazismo e tal. Só que você tem que tomar cuidado, porque conforme você vai se movimentando, vai abrindo cartas de patrulha, você tem que tomar cuidado pra não ser trancafiado, né? Porque assim, uma vez que as histórias, é uma coisa até interessante que ele fala assim, os agentes, né, dessa resistência, eles tinham que fazer toda a questão de ações dele antes do fim da noite, porque os que não conseguiam voltar e fossem encontrados na rua pela milícia, pelos soldados, eles iam pra custódia e obviamente nunca mais voltavam, e nunca mais eram encontrados, ou seja, então tinha toda uma questão também. Tem toda uma questão também da moral, de outras coisas. É um jogo muito interessante, né? Ele pediu $24, ele tem a versão básica de todos os stretch goals. Ele pediu $6 mil, atualmente tá em 35 mil arrecadados e faltam 25 dias para o final da campanha, né? A empresa que tá por trás, eu não falei do Kingdom Rush, que é o Lucky Duck, e aqui é a Side Room Games, né? Só vou confirmar se chega no Brasil. Pelo que entendi, não tem restrição de entrega aqui. Ele tem um custo de $10 ou $15, porque aqui é um somatório, então vão lá conferir no link da campanha para você entender um pouco mais do Maquis, né? Por fim, aqui o último Kickstarter que eu separei, que é um jogo de tabuleiro, ou jogos de tabuleiro baseado na franquia de filmes Planeta dos Macacos, né? Mas do que se trata esse jogo? Ele é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores, ó. 1 a 4 jogadores, e ele tem duas caixas diferentes, né? Aqui, apesar de você olhar aqui nessa capa que inicialmente parece 3, mas você tem duas capas diferentes. Uma delas é a chamada de Planeta dos Macacos, a origem, e a outra é Guerra pelo Planeta dos Macacos, né? Uma coisa mais recente, né? Dos filmes mais recentes, que eu não assisti nenhum, infelizmente, ainda. Quero assistir um dia. Ainda não tive tempo de parar e assistir. Eu sei que muita gente elogia. Tem toda uma questão das miniaturas dos macacos contra as miniaturas dos humanos, né? Aqui na imagem a gente vê o tabuleiro em si e várias árvores, né? A árvore é um conteúdo à parte que você pode comprar pra você ter no jogo, né? Ele não vem pintado aqui, obviamente é pintado pra você ter todo o feeling do jogo em si. Só falando a respeito da campanha, ele pediu $100 mil, atualmente ainda não arrecadou 100%, tá com 85 mil arrecadados e faltam 28 dias para o final da campanha. Ele tem diversos valores de pledge, então você pode pegar a parte de reflorestamento ali, apenas por $65, que é aquela questão das árvores, né? Plásticas ali. Com $90 você consegue a versão Oranges, né? Que é a versão mais do cenário clássico. Com $110 você pega a versão Guerra pelo Planeta dos Macacos. Com $190 você pega tanto o Guerra pelos Macacos e os Threat Goals e também a Orange. diferentes. E se você quiser pegar tudo, é $250, né? E como que tá a questão de envio, né? Como que vai ser muito conteúdo, obviamente o preço é muito caro. Aqui não diz restrição de envio. Então, por exemplo, para América Latina pode ter preços diversos, né? Então, por exemplo, se você pega o pacote maior, pode custar até $200 o envio. Então, para quem curte, eu recomendo pensar muito bem antes de pegar, porque vai ser um tiro no bolso ali, bem tenso, para quem curte aí o Planeta dos Macacos, e vai ser um jogo interessante aí pela WYSIWY Games. Com isso, encerro aqui, vamos pro bloco de eventos. Começando aqui o último bloco, também para encerrar aqui, o bloco de eventos, né? Lembrando, mês de abril, mês do Diversão Offline, como eu disse lá no começo, Diversão Offline nos dias 27 e 28 de abril, em São Paulo, né? Você pode comprar seu ingresso já no site do Diversão Offline. Eu vou estar por lá, talvez o Snake esteja por lá, é um 5% de chance, mas eu vou estar lá fazendo cobertura de vídeo e tal, então eu espero que eu consiga aí fazer cobertura bem maneira e depois cobrir aqui no canal e também em formato de podcast. Vão lá também dar um alô, dar um abraço, falar comigo. Vai ter muita gente legal por lá também. Várias palestras, inclusive no sábado vai ter palestra, entrega do prêmio Ludopedia. Então, dia 27 e 28 em São Paulo, Diversão Offline. Também no dia 27, né, lá na região nordeste do Brasil, nós teremos a segunda edição do Despluga da Mente, certo? Um evento que ocorre em Fortaleza, no Ceará, na Faculdade de Farias Brito. Pode conferir mais informações no site, na fanpage do Despluga da Mente. Vai ser no dia 27, no sábado, dia 27 de abril, entre 9 da manhã às 6 da tarde. A entrada vai ser franca, certo? Então participe da segunda edição do Desplugadamente em Fortaleza, Ceará. Inclusive, pra quem tá aí no chat, o Desplugadamente vai estar aí comentando e talvez até mostrando o link depois do evento pra vocês participarem. Isso vai ser divulgado com mais sucesso também lá no Telegram do Jogatina BG, beleza? Inclusive, reforço o pedido pra vocês seguirem o Jogatina BG tanto no Ludopedia, falta um inscrito pra chegar em 400. É só você procurar JBG News, onde você encontra todos os boletins de notícias. E se você não segue ainda, tá perdendo muita informação da hora. É, inclusive, eu faço assim, eu divulgo no Telegram, depois eu divulgo no boletim e aí depois eu divulgo aqui. Então eu faço toda uma questão de filtro geral pra vocês seguirem. Siga também a gente lá no Telegram, no canal de notícias do JBG News. Você tem Telegram instalado no seu celular ou baixa o aplicativo pra usar no... ou usa inclusive no web browser, né? Você pode acompanhar o Jogatina BG e as notícias diretas lá de Kickstarter e tudo mais. Então vamos lá no Telegram e siga o JBG News, beleza? E com isso aqui eu encerro mais uma edição do nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido esse formato aqui um pouco mais rápido. Gente, novamente, muito obrigado a todos que estiveram no chat participando. Guilherme Toledo, Desplugadamente, Jandir, Marcial, Guilherme Duarte, o Pinduca, o Thiago Cares, Daniel Caires, Marcial, o Roger e um monte de gente bonita acompanhando ao vivo aqui. Lembrando, se você... é meio tarde falar isso agora, mas se você não acompanha o Jogatina BG no YouTube, eu acho que hoje à noite ou amanhã vai ser um overview do Gizmos, que eu gravei, já tá até renderizado, agora é só finalizar os últimos toquezinhos ali. Então, vão lá no Jogatina BG no YouTube e procure mais, acompanhe os nossos outros podcasts e a gente se vê lá no Diversão Offline e também daqui 2 semanas aqui ao vivo no canal do YouTube com mais uma gravação do JBG News Podcast. Um beijo no coração, abraços e até o próximo turno. Tchau!